Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, agora muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Ora, hoje é dia 4 de dezembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia em mais uma emissão. Ora, então, como lhe prometi na semana passada, hoje vamos falar de Jan Tiersen, um compositor francês que nasceu em 1970, tem atualmente 40 anos. Ora, ele que, sem dúvida, desde cedo se começou a notabilizar, é multi-instrumentista, ou seja, toca vários instrumentos. Não está sozinho, como é lógico, até porque não poderia ser nos concertos que dá, não poderia ser, não é? Mas a verdade é que Jan Tiersen começou por se tornar um compositor de sucesso, sobretudo por ter composto trilhas de bandas sonoras de alguns filmes que aqui vamos também retratar. Mais precisamente Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, de 2001, e Goodbye Lenin, de 2003. Ora, vamos então ficar com dois temas retirados do seu primeiro álbum de 1995. Dois temas que se chamam La Valse des Monstres. E esta primeira música é uma faixa título, porque é precisamente o nome deste trabalho, de 95. A outra música que vamos escutar dá pelo nome de Quimpa 94. São duas músicas tocadas precisamente ao som do acordeão. Eu não tenho certeza se estão ao acordeão, se não, porque eu sei que há instrumentos que são parecidos. Isto não é uma concertina, isto sabe-se bem que não, mas eu sei que há outros instrumentos que têm um som muito parecido com o acordeão, ainda mais do que a concertina. E não sei, sinceramente, se às vezes até poderei estar em desalinho, mas a informação que tenho é que é um acordeão. E pelo menos, até mesmo pela gravação, parece de facto que é um acordeão. Não tenho esta informação aqui comigo, provavelmente será efetivamente um acordeão, caso não seja, peço ter já as minhas sinceras desculpas, mas será certamente um instrumento muito parecido, como aliás o ouvinte vai ter a oportunidade de comprovar logo nestas duas primeiras músicas, La Valse des Monstres e Quimpa 94, ambas do mesmo álbum de 1995, La Valse des Monstres. Thank you. Escutemos agora uma música do seu, ou dos seus álbuns de 97. A música chama-se La Dispute. Não me recordo agora exatamente o nome do álbum, mas posso dizer que não é o Bastard, é o outro. Portanto, para quem está mais por dentro deste percurso, deste artista, certamente que já sabe de que álbum é que estou a falar. O álbum, a música chama-se La Dispute. E é então uma melodia muito interessante. Eu sei que aparentemente ele ficou mesmo fascinado pelo som do acordeão, mas sem dúvida que, aliás, nós aqui não temos tempo para ouvir todas as composições, senão iríamos perceber que não, que ele ficou fascinado por vários instrumentos: violino, piano. Aliás, é sobretudo para piano e para violino que ele compõe obras, embora, claro, cá está, acaba por recheá-las com este som fantástico. E aquele piano que ele utiliza, não sei que piano é que ele utiliza, não sei como é que se chama aquele instrumento. Ele utiliza aqui um instrumento muito engraçado que faz lembrar, não sei porque faz lembrar, um órgão que eu tinha quando era criança, um piano que eu tinha quando era criança. Pelos vistos, aquilo existe mesmo, mas dá um som realmente muito interessante. Mas dizia-me então que vamos ouvir La Dispute, música de 1997. Falamos hoje de Jan Tiersen. Mm-hmm. Ficou sobretudo famoso por compor algumas trilhas sonoras. Sem dúvida que foi muito bem sucedido. Exemplos disso são os casos de O Fabuloso Destino de Amel Poulain e o filme Goodbye Lenin. O primeiro lançado em 2001, o segundo em 2003. Escutemos então, precisamente, os instrumentais desse, ou alguns instrumentais desse filme. O primeiro, de 2001, dá pelo nome de Le Fabulon, aliás, é do filme Le Fabulon Destin, d'Amélie Poulain. Je suis jamais allé, é como se chama esta música. Depois vamos chegar com instrumental Summer 78. Summer. Agora não sei bem o que se diz em inglês, pronto. Verão 78. Ora, 7. Não, já estou a confundir com o alemão. Já ia dizer que era. Ah, 70, exatamente. 78. Estava aqui a pensar no alemão, mas em alemão é Sieben, era só isso que me ocorria. Ora, Summer 78. É como se chama esta música, faz parte do álbum do filme Goodbye Lenin, lançado então em 2003, e que fez parte então da banda sonora, foi a banda sonora deste filme bem conhecido. Daqui a pouco vou voltar para as despedidas e tenho uma atuação para si. Mas antes, vamos então ouvir Je suis jamais allé, do filme Le Fabuleux Destin, d'Amélie Poulain, de 2001, e ainda Summer 78 do filme Goodbye Lenin, ambas da autoria de Jan Tiersten. Thank you. Fechamos este Nota 7 com uma atuação. Em 2002, o multi-instrumentista e compositor Jan Tiersen, ou Antiersen, atuou e levou até aos seus ouvintes, ou aos seus espectadores, uma das mais bem-sucedidas músicas que compôs. Dá pelo nome de CTIC, e é com este tema que fechamos as portas de mais um Nota 7. Amanhã estarei de volta novamente com tema livre. Vamos à música. Até amanhã.